5 após Pelota, livre a 2000. 3000 pés, ajuste 1017, seu número dando aproximação. 5, 5, 5, 5. Localizador, o campo à vista, o Oceanair 6224. Oceanair 6224, complete LS, chame a torre em 186. 186, até já, senhor. 355 no 5, reduza para 1970, nós desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Esse reduzido para 1970, descendo para 2000, reportar ao localizador. Alternativa para mim. A bordo, 5 horas de autonomia, antena com fim, e está livre, táxi, ponto de espera, pista no zero, o Xané 6313. Confirmando, táxi autorizado para o 6313, ponto de espera, pista no zero. Afirmativo, até o ponto de espera também. Obrigado. Ciclo 5 reduzindo. P224, autorizado pouso, pista 10, pista molhada, 050 graus, 18 nós. Livre o pouso 90, Oceanair 6224. 1076, portão 2, tá autorizado após o Oceanair. Portão 2 autorizado, pouso 076 após o Oceanair. Chame a torre 1186. Gente, grato, boa noite. Boa noite, composto. Obrigado, controlado. Salvador, 3555, boa noite. 515, reporte baixar travado. 5515, gente. Salvador, o Oceanair 6313, está no ponto de espera pronto, visual com foco internacional, linha de decola de imediato autorizado. Via 313, aguarde instruções, manter ponto de espera. Mantendo ponto de espera, tem condição de olhar na interseção aqui. Trip 5515, passando Simbra, baixado travado. Afirmativo, trip, continua a aproximação, aguarde pista livre. 5515, gente. 6224, no solo 56, reporte pista livre. Ok, 6224, livrando. 6224, autorizado, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 01, 6224, livrando a pista. E 5515, autorizado pouso, pista 10, pista molhada, 050 graus, 08 nós. 5515, ciente. E 313, após o trip na final, ali mantém. Após o trip na final, ali mantém. Será 6319. No solo 00, Alfa e Kilo, pátio 3, posição 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, pro 5515, permanece na sua escuta, senhor? Afirmativo. Grato, bom trabalho, uma boa noite. Xané 6313, 050 com 12, autorizado a decolar. Decolagem pista 10, Xané 6313. Salvador, boa noite, T3305, ciente da informação Zulu, está no Tiger 612, autorização, Recife nível 330. Filmativo, só um instante, 4. 063-01-120-8. 08, boa noite, Chanel 6303. Tan 3305, cópia. Pronto, cópia, Tan 3305. Autorizado Recife 330, via pelo ISC 58, decola da 10 com curva à esquerda, UCA Aracaju. 120.8, 5503, o transponder. Autorizado Recife nível 330, via pelo ISC 58, decolando da pista 10 com curva pela esquerda, UCA Aracaju. Controle 120.8, transponder 5503, Tan 3305. Correto, pronto, puxa acionar. Para pronto, para puxa acionamento, Tan 305. 4209 com a Alfa, autorização com fim. 4209, boa noite. Gentileza, chama na 118.612. Agora. Oi, Salvador, boa noite. 4209, Alfa, autorização com fim. Autorizado 4209, com fins 360. Sai na DAELE da Bridge, com curva direita. Após Bridge, apesulou no meia. Controle 120.8 e aciona 5504. Seja autorizado 360 com fim da Elita Bridge com curva direita, Pizulu 16, 208, controle, transporte 5504, 4209. Eto 4209, chame pronto, puxe e aciona. Pronto, 4209 no 3. Tá livre então, chame táxi. Sim, amplitude de antenamento 4309. A channel 6313, climb maintain level 320 and the fly heading pre position. Climb for level 320 and clear back to pre position. Confirm of channel 6313. That's affirmative. Thank you. Contact the Recife Center, frequency 125.1. If I may be 133.25. Recife 1251, 133.25, Ocean Air 6313, goodbye. Foi o 4209, tem 98 a bordo, 3 horas de autonomia, tá na Ribeirão, pronto pro táxi. Cara, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, ajusta no 0 no 7. Tive táxi até o ponto de espera, o 4209. Foi confirmando 4209, tem 3 horas e 20 de autonomia. 3 e 20. E o 4209, ponto de espera, pronto. 4209, autorizada a linha de colapso C10, 040 graus, 6290. Colagem no 04209. Salvador, 15972. 972, só um instantinho, Pato. Decolado ao Zulu 4, 120, décimo 8. 08, boa noite, 4209. E o 5972, cópia. Leve cópia, 5972. Cruzado da Leão 320, via pelo ISC 50. Decolado ao 0, direita da Euleda Ildes. 120, décimo 8, 5511. Controle do seu valor, boa noite, 4209, decolando ao 0. Eudes 208, acima 551. 4209, decolado 10, passando 2000. Boa noite, Azul 4209, contato radar, firma T nível 360, Vida El. 360, direto da El 4209. Livre até o ponto de espera, o TAM 3305 via Índia, chama pronto para decolagem, ajusta no 017, confirme Natal 124-320. Afirmativo, livre táxi via Índia, ponto de espera do 0, chamando a pronto, TAM 3305. Salvador, boa noite, eu vou chamar 6224 com informação alfa. Solicita o 230 Aracaju. 230, sim, de Guajipó. Salvador, T3305, ponto 0 no 0 pronto. T3305 autorizada, linha de decolar, 040 grau, 049. Toda linha de decolar, T3305. 9, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, esse modo 25. 251-1-33-25-4209, boa noite. Decolou aos 19 e 1208, bom. 08, obrigado, boa noite, bom canal. Chinei 6224, pronto, cópia. Pronto. 6224, autorizado 190 para Aracaju. Decolada 10 com curva esquerda, com Aracaju. 120.8, 5513. 305, contato radar, suba e mantenha nível 330, mantendo a saída da PUC. 3305. 5513, é o 3 responder. 8 é 10, 62, 24. Correto, time pronto.